Gálatas capítulo 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Repetindo: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ainda no capítulo 2, no versículo 5, capítulo 2 de Gálatas, versículo 5, diz assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Repetindo: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Eu vou fazer aqui rapidamente, não das outras mensagens que nós pregamos até agora, todas em cima de Gálatas, do livro de Gálatas, mas só para entender aqui o contexto, o que é que está acontecendo aqui para Paulo escrever isso. Já expliquei um pouco semana passada, mas para aqueles que estão nos visitando hoje, eu vou dar uma pincelada aqui. O que acontece é que Paulo, um apóstolo que viu a Jesus e se converteu, ele é chamado por Jesus para ser apóstolo, para ser um pregador em outra cultura, em outra região, começar novas igrejas, novos projetos missionários. E Paulo vai, em uma de suas viagens, a uma região da Galácia, do mundo antigo ali, e ali começa uma igreja, lá entre os irmãos chamados Gálatas, que moravam na Galácia. E Paulo pregou o Evangelho puro e simples, a mensagem da morte de Jesus e ressurreição, de que todos nós devemos aceitar a mensagem de Jesus. Pregou esse Evangelho puro e simples, de que só Jesus perdoa os nossos pecados. Só que, depois que Paulo saiu dessa igreja e foi começar outros trabalhos, alguns falsos irmãos começaram a tentar corroer a mensagem do Evangelho, tentando introduzir outros ensinamentos que estavam falsificando e adicionando coisas ao Evangelho. E o Evangelho, a ele não pode ser adicionado nada. Só o Evangelho basta. Só a graça, o Evangelho da graça basta. Então temos um problema. Os irmãos que tinham sido ensinados e pregados por Paulo no Evangelho estavam agora reféns de alguns falsos irmãos que queriam acabar com o Evangelho, colocando o cumprimento de alguma coisa para se chegar até Deus, o cumprimento de leis para ter o agrado de Deus, para que Deus olhe para mim e me aceite, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Paulo não pregava isso. Então, o que acontece? Nesse capítulo 2, o versículo 5, Paulo, ele vai até os outros apóstolos em Jerusalém e coloca a questão diante dos apóstolos. Olha, está acontecendo o seguinte: leva com ele a Tito, que era de origem grega, não era judeu, e todo judeu passava por um ritual. Esses falsos irmãos estavam dizendo: todo mundo tem que ser igual ao judeu, tem que passar por um ritual para ser salvo. Aí Paulo: vamos lá nos apóstolos ver se esse negócio é certo mesmo. Chegando nos apóstolos, debateram tudo. Os apóstolos realmente viram que, para ter a salvação, para ter o agrado de Deus, para Deus lhe aceitar, você não precisa fazer e cumprir leis. Só precisa aceitar Jesus pela fé. E os apóstolos, correto, Paulo, calando assim a boca dos falsos irmãos que queriam colocar mais coisas no Evangelho. Só que, certa vez, Pedro, um dos apóstolos, estava comendo com os gentios, aqueles que não eram judeus. Só que quando Pedro vê que vem uns judeus e Paulo, ele diz: rapaz, eu vou me queimar aqui, eu estou comendo com gentio. Eu sou judeu, estou me misturando com essa raça. Aí Pedro, como a gente diz, se sai. Paulo vê isso e condena na cara de Cefas, de Pedro, dizendo: você está errado. Você não está andando conforme a verdade do Evangelho. Aí sim, aí onde nasce. Daí é que pregarei essa noite. Paulo diz que existe uma verdade do Evangelho e que Paulo e que Pedro não estava agindo conforme essa linha. Então, o meu sermão de hoje, ele visa tentar alinhar todas as áreas da nossa vida ao Evangelho, diferente de Pedro. Na questão da sexualidade, do sofrimento, do desânimo, da família, do dinheiro, do que for. Pelo que dá para entender aqui, existe uma linha da verdade do Evangelho e todas as ramificações da vida humana podem ser alinhadas a essa linha do Evangelho. Então, vamos tentar alinhar todas as esferas da nossa vida ao Evangelho. Mas antes disso, eu me lembro de uma frase que Martinho Lutero, aquele monge, que ele diz o seguinte: a verdade do Evangelho é o principal artigo de toda a doutrina cristã, mas necessário ainda se faz que conheçamos bem esta doutrina, que a ensinemos a outros e a coloquemos nas nossas cabeças continuamente. Lutero acreditava que o Evangelho deveria ser pregado para crente também, a mensagem do Evangelho. Só que existe sempre as extremidades. Por exemplo, nós temos o Evangelho, só que existem duas forças, duas tendências que tentam acabar com o Evangelho. Duas tendências. Quais são? É o moralismo e é o liberalismo. A libertinagem, o pode tudo, e o radical, o pode nada. Essas duas áreas, essas duas tendências, elas tentam se misturar com o Evangelho e muitos de nós nos vemos presos a moralismo, a pragmatismo, a liberalismo, a licenciosidade, a libertinagem e não nos vemos na linha do Evangelho. Por exemplo, na área... Porque o moralista, ele pensa o seguinte. Vamos escrever aqui, moralista e liberal, tá certo? O moralista, ele acha que ele é aceitável diante de Deus quando ele cumpre aquelas leis que ele estabelece. Não, Deus só aceita você se você fizer isso, isso, isso e isso. Cara, moralista. Ele, geralmente a pessoa que é moralista, ela é extremamente religiosa. Mais religioso do que crente. Moralista é extremamente religioso, ele se prende muito à religião, à denominação também. Para o moralista, tudo, para o legalista, tudo é errado. Para o moralista, para o legalista, Deus, na cabeça dele, Deus é muito justo e muito santo, correto. Só que, por ter essa mente de que Deus é muito justo e muito santo, ele às vezes coloca algumas regras para se comunicar com Deus, para chegar até Deus, e aí, ou ele tem ódio dele mesmo, porque ele não consegue cumprir tudo, aí ele tem ódio dele mesmo, ou ele tem orgulho, porque ele acha que cumpre tudo. Então o moralista, ele está ou de um lado ou de outro. Ou ele é orgulhoso, porque acha que só ele consegue as coisas, ou ele se odeia, porque eu não consigo e ninguém consegue. Esse é o moralista. E ele ama as regras, ele gosta de regras, estabelecer regras e viver pelas regras, só pelas regras. Quem não se adapta às regras, está fora. Já o liberal, relativista, o relativismo, o liberalismo, são totalmente irreligiosos. Não, religião, não, eu posso ter minha crença onde eu estou, em casa, esse negócio de religião não salva ninguém, também tu salva, mas isso não é importante. O liberal diz isso. Para que ir para a igreja? Eu tenho Jesus no meu coração. O liberal pensa assim. O liberal, ele é aparentemente mais feliz do que o moralista. O moralista é carrancudo. O liberal é pode tudo, é alegre, é sorridente, é faz o que quer e aparentemente é uma pessoa feliz. O liberal, ele também Não, para o liberal, Deus não é tão justo e tão castigador a ponto de castigar alguém. Por que não merecer castigado? Eu sou bom, não tem regra, sou liberal, faço o que eu quero. Ele acha que Deus é muito amor, é love, paz e amor. Deus é como os ricos, é paz e amor, não. Deus não tem isso de castigar a pessoa, não. Isso aí é uma imagem que a gente pintou de séculos até aqui. O legalista, ele faz o que quer, pede que você faça o que você achar melhor. Ele não tem um padrão moral. O moralista, ele já endeusa o padrão moral. O liberalismo, ele chuta as leis. Para o liberal, Deus aceita você, me aceita? Porque Deus não é tão mal, não é tão justo assim, eu não sou tão mal assim. Então Deus pode me aceitar. Não existe tanta maldade em mim. Para o liberal, o amor de Deus não custa nada. Porque ele não tinha nada para ser pago e resgatado da vida dele. Então o amor de Deus não custa nada, não tem um preço que possa ser pago. Então aí nós temos o moralista e temos o legalista. O legalismo e o liberalismo. Moralista, liberalista. Liberalismo. Então vamos lá. Quando isso acontece, quando a gente tem ou é de uma dessas duas categorias, a gente perde o que de bom há na outra categoria. O legalismo é muita verdade, mas não tem graça. O liberalismo é muita graça, mas não tem verdade. E o evangelho é verdade e graça ao mesmo tempo. Liberalismo, verdade sem graça. Liberalismo, graça sem verdade. Moralismo, verdade sem graça. Mas o evangelho é a verdade, mas também é a graça. Então, como tudo pode se ajustar ao evangelho, se alinhar ao evangelho? É justamente o tema que tem no seu boletim, o tema da mensagem de hoje. Como é que a gente pode ajustar tudo ao evangelho? Em primeiro lugar, o desânimo. Quando a pessoa se sente desanimada, por quê? Como é que pensa o moralista quando ele está desanimado, ou quando alguém está desanimado? Como é que pensa o liberal quando há o desânimo? O legalista diz assim: olha, você rompeu algumas regras, você falhou com Deus. O moralista diz, a Bíblia diz que você tem que sorrir sempre. Desânimo, você tem alguma coisa errada com você. Esse é o legalista. O relativista diz: não, rapaz, se aceite como você é, se ame. Tem nada não, é assim mesmo. Se ame, se aceite do jeito que você é. Mas o evangelho é diferente. O evangelho, ele percebe que quando a gente está desanimado é porque algo, na maioria das vezes, algo tomou o lugar de Deus. Para o evangelho, a raiz, o coração do problema é o problema do coração. Para o evangelho, o problema está no coração, não está na superfície, está lá no fundo. O evangelho diz: existe algum Deus que tomou o lugar de Deus no seu coração. Por isso você está desanimado, porque perdeu aquele Deus pequeno, perdeu aquilo outro, deixou de fazer isso. Aí você fica desanimado, o evangelho diz: identifique esse ídolo e arranque do seu coração. Assim diz o evangelho em relação ao desânimo. Ao prazer. Com relação ao prazer, como é que o legalista, ele vê o prazer? O moralista. O moralista, quando fala em prazer, ele se arrepia. Ele tem uma total indiferença diante do mundo físico, das coisas. E ele tem medo do prazer físico, o moralista. Porque tudo cheira a pecado para ele. Já o liberal, do contrário, ele é controlado pelos prazeres. É controlado pelo fumo, pela bebida, pela autoimagem, por mulher, por sexo. O liberal, ele é controlado pelo prazer, enquanto o moralista, não, prazer não, não, não. Ele se arrepia quando ouve falar de prazer. Para o evangelho, alinhando a nossa vida ao evangelho, como é que o evangelho pensa sobre o prazer? Pensa o seguinte, que Deus criou o corpo e a alma. E também Deus redimirá tanto o corpo, o mundo físico, como o mundo espiritual. Então o evangelho diz: desfrute do mundo físico, mas seja moderado. Não deixe que as coisas se transformem em deuses. Seja moderado, o evangelho diz, em relação ao prazer. Mas devemos desfrutar do mundo, sim, mas com moderação. Ok, com relação ao amor e relacionamento, como é que os moralistas pensam isso? O legalista, nos relacionamentos, ele faz das relações interpessoais um jogo de culpa. O legalista, ele mantém a sua imagem culpando os outros. Ele diz, rapaz, eu sou ruim, mas Andrés é mais ruim do que eu. E aí, entre aspas, por favor, mais pior do que eu. Eu sou ruim, mas ela é mais do que eu. O legalista é assim, no relacionamento tudo é pela culpa do legalista. Ah, você fez aquilo comigo? Não tem isso para você. Fez aquilo? Não. O legalista, ele se concentra nisso. E o legalista no relacionamento, ele se relaciona e tem a preocupação de se sentir indispensável. Ele quer criar um ambiente que ele seja indispensável, que possa contar com ele. Esse é o legalista. Já o liberal, ele se relaciona com você até onde não custe nada. Se for para tempo, para lhe ouvir, para não, aí... Não. Aqui não. Porque ele é liberal, ele quer se relacionar, quer ser seu amigo, mas quando custa alguma coisa, tempo, dinheiro, o que for, meu irmão, ele não quer nada com você. E o Evangelho, como é que pensa o amor, as relações interpessoais? No Evangelho, se pensa assim, nós nos sacrificamos e nos comprometemos a amar, mesmo que não haja benefício para mim. Eu me sacrifico para ter relacionamento com as pessoas. E ele não pensa em se relacionar para obter da pessoa alguma coisa. Muito pelo contrário, ele quer dar. Ele quer se relacionar. Ele quer amar. Assim pensa o Evangelho sobre o amor. Não fazendo do relacionamento um jogo de culpa, jogando carga em cima do outro, colocando o outro lá embaixo para que ele, lá embaixo, se sinta um pouco menos embaixo daquele que ele colocou mais embaixo ainda. E o liberal só se relaciona até onde não custe nada. O sofrimento. Como é que o moralista pensa o sofrimento? Como é que às vezes nós pensamos? Às vezes nós somos ou liberais ou moralistas. Às vezes, evangélicos no sentido pleno da palavra. O legalista, no sofrimento, você está sofrendo. O legalista chega perto de você, feito os amigos de Jó. Diz assim, rapaz, você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada. Você não pensa assim? Feito os amigos de Jó. Olha, alguma coisa está errada, você está sofrendo, você está devendo a Deus, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Pague o que você tem aí com Deus. Está sofrendo porque Deus está lhe castigando. O moralista pensa assim, o legalista. Porque a relação dele é por lei, não fez, recebe castigo, fez, recebe bênção. Já o liberal, ele evita a todo custo o sofrimento. E quando sofre, diz, oxe, é culpa de Deus, eu não devo sofrer. Eu não tenho por que sofrer, eu não tenho por que pagar nada. Deus está errado aí. E o Evangelho pensa no sofrimento da seguinte maneira. Olha, foi pelo sofrimento de Cristo que a vida esteve e está disponível a nós. Foi por causa do sofrimento. Não que venhamos a procurar o sofrimento, mas é que Deus usa o sofrimento para que cada dia a gente se pareça mais com Jesus. Para que cada dia Deus trabalhe o nosso caráter pelo sofrimento. Então, o sofrimento é também, quando vindo de Deus, bem-vindo para trabalhar o nosso caráter. O sexo. Na questão do sexo, como é que o moralista pensa sexo? Como é que talvez eu ou você pense sexo? Para o moralista, para o legalista, tradicionalista, né, falou em sexo, para ele sexo já é algo puro. O próprio nome, sexo, já é uma coisa impura. Nem tocar nesse negócio aí. E para o moralista, sexo é um impulso que leva sempre para o pecado. Então ele tenta reprimir na igreja, os filhos, seja o que for, falar em sexo não existe. Porque isso é uma coisa que leva para o pecado. Já o liberal é um apetite biológico que eu estou aí para satisfazer. Dar de comida a minha biologia, meu físico está pedindo, tenho que fazer. Já o Evangelho, ele é muito profundo na questão da sexualidade. Você deve pensar como o Evangelho pensa. Porque no sexo, há uma entrega total. E o sexo, pensando como essa entrega total, reflete Cristo. Você já pensou nisso? Cristo se entregou totalmente pelo seu povo. No sexo, por isso que a gente, você que está visitando, nós prezamos, e a Bíblia, acima de tudo, preza pelo sexo no casamento, porque sexo é sinônimo de entrega total. Então, se você quer ter sexo com alguém, se comprometa socialmente com ele, financeiramente com ele, espiritualmente com ele, como um todo. Não queira só uma área da vida e se comprometa com uma parte daquela pessoa. Para Deus, sexo é um todo e reflete a própria entrega de Cristo por nós. O sexo só se processa numa relação de compromisso total. Comprometimento total. O sexo reflete a entrega de Deus. Quando os maridos aqui, suas esposas, se entregam um ao outro na sua intimidade, isso com pureza, vocês estão refletindo a entrega de Cristo por nós, que se comprometeu com o todo que sou eu e é você. Cristo se comprometeu totalmente, assim como é uma relação sexual. Então o sexo deve acontecer quando se quer também se comprometer socialmente, legalmente, pessoalmente, completamente. O Evangelho pensa assim sobre o sexo. Família. O moralista, o legalista, ele é totalmente escravo dos desejos paternos. Ele pensa que a vontade de Deus é que ele seja totalmente dependente, para sempre escravo das perspectivas paternas. Já o liberal, ele é totalmente hostil aos seus pais e à sua família. Não respeita nem nada e não quer saber de nada. Já o Evangelho, ele diz, nem muito dependente, nem hostil, mas livre, assim, da questão da aprovação. Às vezes o legalista, ele quer ser aquilo que o pai deseja que ele seja, para que ele tenha a aprovação do pai, e não respeita, depois de certa idade, aquilo, a maneira como Deus criou a pessoa. O pai diz, eu quero que você seja isso, e acabou. E ele quer ser aquilo que o pai dele queria, porque o pai dele morreu querendo que ele fosse aquilo. E ele, eu vou ser o que meu pai queria, e se nega. Nega a sua própria essência, a própria maneira como Deus lhe criou. O Evangelho diz, nem totalmente dependente das perspectivas do pai, nem hostilidade. Afinal de contas, o Evangelho diz, você tem um pai eterno. A ele sim, totalmente dependente. E nunca hostil. O Evangelho nos ensina a ser moderados com a nossa família. Na questão do autocontrole, como é que nós podemos alinhar? Como é que pensam os moralistas? E nós, às vezes, pensamos como legalistas. Quando nós, muitas vezes, o legalista, o moralista, ele tenta se controlar através do castigo. Não consegui. E ele se castiga, porque ele não conseguiu. Eu não consegui isso, ah, meu Deus, e aí ele começa a se autoflagelar. Já o liberal, ele extravasa, não tem controle nenhum. E o Evangelho diz, o Evangelho nos ensina a dizer não aos nossos impulsos pecaminosos. O Evangelho nos ensina a ser moderados e, por causa do Espírito, termos como fruto do Espírito autocontrole. Só os filhos de Deus, só aqueles que repousam sua vida em Deus, têm autocontrole verdadeiro. Com relação à cultura, vamos lá. Como pensam os moralistas em relação a outra cultura? Por exemplo, tem muitos americanos que vêm aqui para a igreja. Tem gente que pensa que a cultura americana é superior à nossa cultura. Tem gente que pensa que os noruegueses são superiores a nós. Ou os americanos são porque comem bacon com ovo de manhã. E nós, eu prefiro Coca-Cola de manhã. Talvez eles comem também. Mas a gente acha que eles são melhores. sei lá, que a cultura americana, quando a gente pensa no americano, a gente não, melhores do que nós. O moralista é assim, porque ele sempre pensa em melhor, pior, sempre em valores assim, melhor, pior, melhor, pior. Já o liberal, ele desconsidera e até rejeita e não tem nenhuma importância a diferenciação cultural que existe entre os povos. O evangelho nos ensina que tanto americano como norueguês, como brasileiros ou indígenas, todos são salvos de uma só maneira, pela graça de Deus. Então, uma cultura, você não deve pensar que uma pessoa, por ser de uma cultura que em algum aspecto, sob algum prisma, é mais elevada em uma coisa, que isso torne aquela pessoa melhor do que você, mais merecedor das bênçãos de Deus do que você. Não, a graça é a mesma para ele e para você. No Evangelho, todas as culturas se rendem aos pés de Jesus. Não existe grego, judeu, nem escravo, nem livre. No Evangelho, todos são iguais. Como aconteceu com a Igreja Católica nas cruzadas, considerando-se superiores aos índios. Ah, eles andam quase nu, não vestem roupa. A gente é culturalmente superior. Escravizaram os índios e os submeteram a jugo de escravidão, achando que eram superiores, mas na verdade não eram. Tem inclusive um filme muito bom sobre esse período, não sei se o Alex já assistiu, que é com... A Missão. Assistiu, Alex? Como é o nome daquele ator? Sabe não, ok. Eu também não sei não. Mas é muito bom, fala dessa opressão dos jesuítas sobre a cultura indígena, querendo... Como é que é? Não sei se é. Desculpa. Quem? É? Nem conheço esse cara, não sei nem se é o meu filme, ó. Mas valeu. O que eu perdi? Vamos na questão do testemunho aos não cristãos. Como é que nós, dentro da igreja, a área moralista pensa? Primeiro, os liberais. Como é que os liberais pensam em relação ao testemunho para com os de fora da igreja? Quer dizer, os liberais, eles até negam. E basta dizer que eles negam a legitimidade do evangelho. Liberal, não existe nada certo. Na Bíblia tem erro. Na Bíblia não sei o quê. Liberal, ele nega a legitimidade do evangelho. O moralista, o evangelismo dele é proselitista. O evangelismo de um cristão moralista e legalista é o seguinte, ó. Tua igreja aí, vem pra minha igreja, cara. A minha igreja é melhor que a tua. Na minha igreja a gente prega a graça. Nós somos presbiterianos. Viemos lá de John Knox, da Escócia. Temos tantos anos de existência. A minha igreja não é essas igrejas que nasceu aí no fundo de garagem, não. Venha pra cá. E a gente pensa no evangelho, no proselitismo, do puxar e pescar o peixe do aquário dos outros. Você já pensou assim? Pai, nossa igreja é superior à igreja do lado aí, à igreja do lado. Assim pensam os moralistas e legalistas. Que besteira, não é verdade? A maneira como Deus salvou aqueles irmãos batistas que agora estão reunidos ali ao lado, foi a mesma maneira que Ele salvou nós aqui, que Ele nos salvou. Foi por sua graça. E o evangelho diz, com relação aos que não são crentes ainda, o Evangelho nos ensina a não coibir as pessoas, a não obrigar as pessoas a aceitar o Evangelho, porque o Evangelho diz que quem faz isso é o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho. Mas o Evangelho diz que o Espírito é que abre o coração, querido. É o Espírito que abre o coração. Então, pensando nesse testemunho dos descrentes, pensando no Evangelho, pensa... O evangélico mesmo, ele deve pensar o seguinte, olha, se teve esperança para mim, tem esperança para qualquer um. Então eu vou testemunhar para qualquer um. Se Deus me salvou, e eu sou, e eu não era apropriado para isso, como não sou de fato, então tem chance para todo mundo se Ele me salvou. E a gente não escraviza e não pressiona. O Evangelho pensa assim, não coíbe ninguém, porque é o Espírito Santo, é Deus que faz a obra. Certamente, talvez, eu não sei, o Espírito Santo hoje está abrindo corações, até de nós que somos a igreja, de repente a nossa maneira de pensar muito legalista, muito cheia de regra. Ou então você é muito liberal, pode tudo, pode ir para todo lugar, pode escutar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode assistir o que quiser. Talvez Deus esteja trabalhando aqui no nosso coração. Eu não posso dizer, eu não posso pedir, Manuel, seja mais evangelho do que moralista, porque eu vejo que você é um liberal, um tremendo de um liberal, que dá vazão. Eu não posso dizer isso. Que fazia seu Espírito Santo, que a gente prega o evangelho, diz, existe essa maneira de pensar, mas nossa responsabilidade é tentar nos alinhar ao evangelho. Por exemplo, na questão da autoridade humana, das autoridades constituídas. Os moralistas, os legalistas, até dentro da igreja, eles obedecem ao pastor, porque tem jogo a sua autoimagem. Eu vou desobedecer para depois a turma pensar que eu sou mal criado. Não, aí ele obedece. É assim na rua também, porque ele está preocupado com sua imagem. Não, se eu disser não, eu não queria fazer isso. Aí tem vergonha de dizer não, aí faz a coisa... que ele quer que a sua imagem é aquele irmão que serve com tudo. Pode contar comigo. Mas na verdade não é essa. Já o liberal, ele obedece ou não obedece, ele faz o que ele quiser. Anarquista, faz o que quer. Não considera autoridade sobre ele. E dentro da igreja também, irmãos que não consideram autoridade de um diácono, líder espiritual, de um presbítero, de um pastor sobre a vida, é da liberdade. Não quer nada, não respeita autoridade humana alguma. A começar de casa. Uns obedecem porque querem ser vistos como obedientes, e outros querem saber disso. Já o evangelho, como é que pensa o evangelho? Ah, eu obedeço às autoridades, mas até onde ela não fere a Bíblia? Se uma autoridade começar a ferir a Bíblia, meu irmão, eu já tenho, diante de Deus, autonomia para desobedecer. O evangelho pensa isso, mas também ele pensa, eu vou obedecer. Porque 1 Coríntios 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. O evangelho, ele obedece, não preocupado com sua imagem, ele obedece porque sabe que Deus colocou aquele homem ali. E pode ter certeza, quem quer que seja, que esteja, onde está, como autoridade que é, sentando onde for nos congressos daí do nosso país, devemos respeito porque ele... creia ou não, foi constituído por Deus. Agora, ferir Bíblia, ferir os princípios de Deus, sendo desobediente a Deus na sua autoridade, aí nós já temos autonomia para desobedecer. E nós devemos obedecer, mesmo que tenhamos a possibilidade de escapar, nós devemos obedecer. O Evangelho pensa assim. O Evangelho, ele tem uma maneira e nós devemos nos alinhar também na questão da dignidade humana. O liberal, e talvez alguns de vocês e nós, pensa em pessoas em termos de coisas, do que elas podem me dar. Não existe dignidade humana, as pessoas são coisas. Elas usam pessoas e amam, e ama coisas. E liberal, assim, se enxerga como um produto. Já o moralista, dentro da igreja, ele só enxerga através do seu pecado. Só olha assim. Lembra? Não venha falar disso não, que eu tenho aqui guardado você. Moralista é assim. Só se relaciona com o pecado. Só vê você através do pecado. Pisou na bola com ele, você morreu. O legalista é assim. Pisou na bola com ele, o moralista diz, morreu para mim. Ele não pensa na dignidade humana. O evangelho pensa da seguinte forma. O evangelho, ele enxerga o ser humano como um caído. É verdade, pecador, miserável, pisou na bola, mas enxerga também como a imagem de Deus. Vocês se lembram que Deus criou o homem segundo a sua imagem. E mesmo depois da queda, essa imagem não foi de todo distorcida. Foi um pouco distorcida. Aliás, foi muito distorcida. Mas ainda assim, você, eu, nós somos a imagem de Deus. E o evangelho pensa em você em termos de... imagem de Deus. Imagem de Deus. Você é digno, porque você foi criado por Deus e você reflete a Deus. O evangelho pensa assim. Vamos alinhar nossa mente dessa maneira. Antepenúltima perspectiva aqui. Em relação à culpa. Os liberais não têm culpa. Não é? Tem culpa de nada. Aquelas pessoas que até dentro da igreja acham que não sou culpado de nada, não. Já o moralista, o legalista, por vezes, você enxerga, você vê as pessoas dizendo assim, rapaz, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Eu não me perdoo. Não, meu Deus do céu, não deve ter perdão para mim. Porque ele pensa em termos de leis. Eu não fiz isso, lá vem cajado de Deus, lá vem sofrimento. Ei, eu estou sofrendo. Ah, foi aquilo que eu fiz. Ah, meu Deus, então ele se sente culpado porque ele acha que não tem perdão para ele. Se você acha que não tem perdão para você, é porque você conhece outro Deus e não o Deus verdadeiro. Porque o Salmo 130 diz que com Deus está o perdão. Seja qual for o pecado, o Evangelho pensa, há perdão para você. Você pode se livrar da sua culpa, entregando a sua vida aos pés de Deus. Deus sempre perdoa um coração contrito, como Álvaro leu. Compungido, Deus não desprezará. Você não é obrigado a se sentir culpado. Você pode se livrar da sua culpa, entregando a sua vida a Deus, alinhando a sua vida ao Evangelho. E quando você se sentir culpado, cuidado. Identifique qual é o ídolo que tem dito na sua cara. Você é culpado e não tem perdão. Arranque esse ídolo, jogue fora e olhe para Deus, que está disposto a derramar perdão sobre a sua vida sempre. Você que é redimido por Deus, pelo sangue de Jesus. Na questão da autoimagem, já toquei na semana passada, na questão da autoimagem. O sem evangelho, tanto liberal como legalista, como o relativismo, ele pensa na sua imagem em relação a modelos. E ele diz, rapaz, se eu fizer tudo que tal pessoa fizer, aí ele, se eu fizer essas normas, ele se sente confiante, mas não se sente humilde. E se ele não cumpre tudo daquele modelo que ele estabeleceu, ele se sente humilde, mas não se sente seguro. Mas o Evangelho, ele faz a gente se sentir audazes e também humildes. Só o Evangelho é capaz de balancear na questão da autoimagem. E aí, eu vou dizer, o libertino, ele acha que não deve nada a seu ninguém. Faço o que eu quiser fazer, minha imagem, eu faço o que eu quero, não devo nada a ninguém. Já o moralista, e alguns de nós somos assim, a razão por que muitos de nós, cedos e jovens, estamos já endividados, cartão estourado, sabe por quê? É autoimagem, cara. A razão por que há muita briga entre marido e mulher, é porque a mulher, um pouco mais do que o homem, ela se preocupa muito com a sua autoimagem. Como é que os outros vão me ver? Essa roupa eu já fui na igreja domingo passado, eu não posso ir mais. Ronaldo, eu tenho que comprar roupas novas. Chibica, eu tenho que comprar, eu já fui com essa gravata. Se vocês estão notando, eu já dei essa gravata 5 vezes, cara. Pra cá, pra igreja, quem puder me dar uma gravata de presente aí. Mas assim, às vezes a gente fica refém da autoimagem. E a gente quer comprar roupa nova, a gente quer comprar sandália nova, a gente quer ter um cabelo novo, a gente quer fazer um perfume, quer ter um perfume legal, já fui com aquele perfume, você tem 10 perfumes em casa, você quer porque você arrepende a sua imagem. Aí estoura cartão, aí o relacionamento dentro de casa é com contenda, é tudo, porque você quer ter aquilo, porque você quer ter um celular novo, da onda, da parada, do sucesso, e quer andar com ele aqui para todo mundo ver. E você quer ter aquela camisa que está passando, e você quer ser as gordinhas, querem ter aquele corpo que está no outdoor, e aí ela pensa em fazer dieta para se parecer bonita, eu estou me sentindo feia, Deus me ama, eu tenho banha, e aí, porque ela é preocupada com a autoimagem, ela não olha para ela como Deus olha para ela. E as magrinhas demais dizem, eu vou morrer de anorexia. Preocupação demais com a autoimagem, mas é sério. Você sabia que muitas pessoas, tem gente que não, que sabe como Deus lhe vê, Deus vê o coração. Mas olha, tem muitas pessoas que porque tem um quilinho a mais, ou um quilinho a menos, e Jô Soares diz, não tem mulher que você pergunta assim, poxa, você está legal, bonito, preciso perder 2 quilos, né? E toda mulher faz assim, homem não, preciso malhar um pouco mais, estava doente e tal, estou maguinho. Mas a gente é refém e por vezes a gente escraviza a nossa autoimagem, o cartão vai embora e vem outro cartão e vai cheque, e volta cheque, e não tem dinheiro e vai empréstimo e vai aquilo, porque a gente quer parecer um bonitão, senhor Antônio. Refém, a razão porque muitos de nós jovens, desde jovem, 18, 17, 19, 20 anos, já está estourado o cartão, já está devendo a Deus e ao mundo. Porque não consegue se controlar, é refém da autoimagem. É moralista. Tem que parecer cheiroso, bonitinho, roupa nova, todo domingo roupa diferente, e sapato é assim. E você vai, as mulheres, ah, preciso comprar esse sandália, estou sem sandália. Rapaz, você olha assim, o que é isso aí? Cheio de sandália, pô. Não, porque essa já fui para a igreja, já sabe ir sozinho para o trabalho, já sabe isso, aquilo, aquilo. E nós, os homens, é tecnologia, é computador novo, eu quero ter um computador novo, meu computador está com pouca memória, e papapá, e a gente quer comprar, e a gente é refém. E quantas propagandas são feitas na televisão dizendo compre, compre, invista na sua imagem, invista na sua imagem, sua esposa deve investir na sua imagem, e dia dos pais, e dia das mães, dia da criança, e é tudo mercado, e Páscoa, e Natal, e Ano Novo, e dia disso, disso, daquilo, e você quer comprar. E você quer comprar, e quer ter o iPod, e quer ter o MP3, e quer ter... E quer ter. Fica querendo ter, termina não tendo nada, e devendo a Deus e ao mundo. Refém da autoimagem, é sério. Por fim. Mas é verdade, analisem. Nós devemos nos analisar nessa questão. Mas o Evangelho, na questão da autoimagem, ele consegue balancear. E às vezes nós fazemos isso mesmo, porque nós somos pecadores mesmo, e damos vazão ao que a mídia coloca, o que a gente acha que tem que ser. Mas eu queria que nós... A gente fosse, sabe, os irmãos de uma roupa só, cara. Não assim, brincadeira. Os irmãos não se preocupassem demasiadamente com isso, querido. Aí atropela a vida, aí não contribui na igreja, aí não dizima, quando dizima não oferta, quando oferta não vai para o acampamento, quando não vai para o acampamento, ou vai para o acampamento ou dizima, porque está apertado, tira de onde não tem, porque não sabe administrar o dinheiro. Porque o que importa é a nossa autoimagem. Ah, eu não vou para o acampamento. Porque aquele meu maior, isso, de bolinha amarelinha. Por fim, como é que o moralista pensa a questão do humor, da alegria? Você já viu algum legalista sorrindo dentro da igreja? Não. Você vê um legalista, um moralista, ele é sério, como dizia Pastor Kennedy. Ele pega a Bíblia maior do que essa duas vezes, bota debaixo do braço, chega na igreja e diz, pá. Seu legalista. Aí, nas igrejas legalistas, você entra, já tem assim, lá em cima da igreja, para todo mundo ver. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí você entra na igreja. Meus irmãos. Porque o legalismo, o tradicionalismo, acaba com a igreja. Não deixa a igreja sorrir. Acaba com a alegria. O moralista, ele corrói a alegria, ele confunde a alegria achando que é falta de reverência, que nada. De maneira alguma, essas risadas que vocês deram aqui feriu o nome de Deus, a santidade de Deus. Feriu ou não feriu? Mas o legalista, ele pensa que temor de Deus e reverência é cara fechada. Já o liberal, ele é cínico. Ele tem um cinismo, usa do humor para dar vazão à libertinagem. Mas o Evangelho, ele diz, rapaz, o Evangelho, ele é a fonte de alegria. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da face da terra e desse curado. O Evangelho faz vizinhos agradáveis. Sabia disso? Mas temos uma necessidade de alinhar a nossa vida ao Evangelho. Na culpa, porque nós estamos nos sentindo culpados. Porque eu estou preocupado com minha autoimagem? Porque eu tenho medo de sorrir na igreja? Tem pessoas que quando levam o filho para a igreja, o filho está gritando, ah, você quer? Cuidado que o pastor briga. Aí tira aquela imagem. Como é que a gente pensa quando a gente está desanimado? Reflita. O Evangelho diz, alguma coisa tomou o lugar de Deus. No prazer, é possível ter prazer. Mas tem que ser moderado. É possível ter relacionamentos que você se relaciona não, não para obter ou para subjugar e se achar melhor, mas para se sacrificar pelo outro. No sofrimento, nem sempre quando você sofre é porque você está pagando uma coisa. Que história é essa? Isso é espiritismo, rapaz. Não existe isso. Ah, eu estou sofrendo porque Deus é um karma. Que história é essa aí, Jó? Na área do sofrimento, o Evangelho tem cura para isso. O Evangelho tem cura para a autoimagem. Porque você deve se ver como Deus lhe vê. Olha que bonito, mano. Deus me vê lindo. Deus me vê um Brad Pitt. Oh, que bênção! Deus me vê lindo. Porque Deus vê o nosso coração, vê nossa sinceridade. Quando foram escolher um rei para Israel, rapaz, aquele é bonitão, deve ser aquele. Aquele é alto, deve ser aquele. E ninguém atentou para aquele olhinho verde, baixinho, cabelo encaracolado. Estava lá cuidando das ovelhas. Naquele momento, o macho feinho. E Deus disse, não, eu quero aquele. E o texto diz em 1 Samuel, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. A cura. Tente alinhar a sua vida ao Evangelho em tudo, nas suas relações, vocês que são namorados. Não se relacione com culpa. Se sua namorada pisou na bola com você, dê uma dura, dê. Mas não jogue isso na cara sempre. Isso é ruim demais. Brigar e ter que jogar coisa na cara do outro, isso é coisa de moralista. O Evangelho diz, você errou, tem graça para você. Em todas as relações, o Evangelho se aplica. O Evangelho é a chave para tudo. Quero terminar, queridos, dizendo que sabe por que muitas vezes nós rejeitamos o Evangelho? Porque o pecado faz a gente odiar o Evangelho. Se você odeia o Evangelho, se você odeia a ideia de ser crente, é porque o pecado tem tomado conta da sua vida. Eu quero dizer para você, você que tem buscado gozo, alegria, graça, você só vai encontrar isso no Evangelho. Em mais nenhuma outra opção você encontrará. Só no Evangelho, a fonte de alegria, você vai considerar, você vai conseguir se libertar dos seus ídolos e ser feliz de verdade. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. E o Evangelho, ele identifica e tira e diz, o seu ídolo é Deus.